explode o bagulho. Vai doidando tudo, cobiçado com o bagulho esquentou. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara. E meu parceiro Anderson Deposto, ele é a primeira dama aqui com a gente. Direto de Marituma, Anderson. Vai doidando, maninho. Vai, vai, vai. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ai que o quê? Vai botando! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Vai doidão! Vai pipocando! Vai doidão! Vai doidão! Doente de amor. Com remédio na vida noturna. Caralho, guarda aqui na zona sul. DJ Lohan que tá gostoso. Toma! Mamãe, mamãe, não quero não. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É parede de favela, o quê? Sua filha gosta, vai. Entra, entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem. Entra seca, sai molhada. Entra, talalá. Entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem. Entra, entra seca, sai molhada. Entra assim, talalá. Novinha, vem. Vem, novinha, vem. Vem, vem. Vem no gatilhado, vem no gatilhado. Vem no gatilhado. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pega o capacete, dá-lhe uma acelerada. Pega o capacete, dá-lhe uma acelerada. Bora acelerar. Põe o capacete, sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Acelera esse bagulho. Estancou? Acelera. Acelera de uma vez. Puxar o seu cabelo, te dá gosta, tô na bunda. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma na tapinha. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma de tapinha. Quem tá casado fica na casa, mas quem tá solteiro vem pro Robinson. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Alô, Mimi! E meu parceiro Carlos Mil Grau! E a juíza de paz é também! Vai, cobiçado! E meu parceiro Garçom Belisca! Junto com meu parceiro Anderson do Depósito. Alô, menino, você vai beliscando tudo. Pega a visão aí, moleque doido. Pipoca. Eu nem sei de quem é essa festa. O quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado e invadimos de penetre. Comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Várias xerecas. Vai, cobiçado, bota pra cima esse bagulho. Vai, moleque doido. Vai. Vai, moleque doido. Vai. Vai, moleque doido. Vai. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Me olha com cara de mal. Olha com cara de mal. Olha com cara de mal. Estúdio 3 Produções. É agora! É só os que tá aqui no cantão! Vai, brisa, não vai, porque é de beijo. Com os altos pra mexer, seja lindo, eu vou pedir. Para meu parceiro gordinho, arriando todas hoje, hein? Toma, toma, toma, toma, que o bagulho vai sentando, vai sentando. É um aquecimento do Robinson aqui no. no cantão, no cantão, no cantão. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Apaga tudo aí, minha produção. Apaga a luz que tá liberado. Deixa tudo no escurinho que hoje tá liberado, viu? Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pei, pei, pei. Pou, pou, pou, pou, pou. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. O bagulho tá mil grau, papai. Mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Pode apagar tudo, pode apagar tudo. Apaga tudo! Explode o bagulho! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. E deixa eu mandar um abraço com muito carinho. Nossa modelo do Robson! Robson! Hey, hey, hey. Bora, Renata, tamo junto! Hey, hey, hey. Vai! Ei, bandida, bora curtir o Passat. Ei, bandida, bora lá pro Robson. Vem pro Robson! Mega Robson. E meu parceiro de Elailson Play, o cara do Paredão Track, já por aqui pela mão de esquerda. Ao lado esquerdo. Bora lá, Elailson! Toma! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. É só o esquenta! Cobiçado é o DJ que agita. Tá-lhe cobiçado. Tá-lhe cobiçado. Tá-lhe cobiçado. Olha quem tá na área! Repórter! Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Bora, Renan! Até o chão. Vai descendo até o chão, maninho! Até o chão. Vai descendo! Até o chão. Vai descendo! Até o chão. Desce, desce, desce! Se é grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Toma, toma, toma, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Do Gabriel, do Goiás. Olha o John, John! Bora, John! O Levi, meu parceiro Alex também! O Rosivan! Olha meu brother Josias! Os moleque doido de Santa Bárbara, tudo doido! Pega a visão aí, moleque doido! Pega, pega! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! Hoje não passa nada, dança bastou! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar! O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Toma! Vai doidando tudo! DJ Lohan que tá tocando. De novo, vai! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é o quê, Potter? Empresário Bad Boy. Recebendo oferecimento de Empresário Bad Boy. Betinho Promoções de André Lisa Paixão. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. O cobiçado do Pará. Felipe Cobiçado. Eu tiro onda com ela. Segurando o jeito, dinheiro é pra se gastar. eu. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar, sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Explode o bagulho. Explode o bagulho, minha produção. Vai, vai, vai. Tu quer onde, Lailson? Tu quer pressão, então pode vir pra... Tu quer pressão, então pode vir pra... Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão... Trava, trava, trava. Cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Vai travando tudo! Trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. E essa vai de antes do depósito para o seu grande amor. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa. E hoje o domingão? Mas não vou chorar. Tem balneário, cai na água, mais uma do Carlinho. Pois, não vou desistir. Você, você é nosso, é seu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Starting now and bring this motherfucker down. Wait. Na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Bora tocar essa daqui, ó. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. E o quê? Todos ficam falando que eu não sirvo pra... Para meu parceiro Alisson. Você meu parceiro Léo, o John Jomo de Marcas. E o garçom Minisca. De mim. E o nosso? O nosso amor. E o quê? Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Pipocando tudo o bagulho. Bota no telão a Duke Gold aí, meu parceiro Fagner. Duke Gold e um partilho dourado. De maior estouro de Belém do Pará. Ei bandida, não te apaixona não. Ei bandida, não te apaixona não. Ei bandida, não te apaixona não. Ei bandida, não te apaixona não. Ratinho, final de semana tá chegando, tu pegou o quê? Não te apaixona não. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. Eu vou pro rock hoje, eu vou pro rock hoje. E os caras doidos vão bebendo muito chope. E os caras doidos vão bebendo. Vamos bebendo, vamos bebendo. Aponto camarada que só usa Duke Golden. Aponto camarada que só usa Duke Golden. Ela é do tipo que gosta muito de conversar. Mas não ficar de papapá. Vai se despindo, tentando na minha cama. Prontamente conversando. Ela tira minha boca. Essa menina pede muito gostoso. Dá pra ver, ela gosta do que faz. DJ Lohan que tá gostando. Novinha, safada, simpática. Deixa eu quero com você, eu quero. Vai, a bola pro pai, vai na minha vaga. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vaga. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vaga. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vaga. Descendo, descendo. A mãe quis prender demais uma filha. E virou controle sem pira. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de manhã o Kevin cria. Vai, a bola pro pai, vai na minha vaga. Descendo, descendo, vai. A bola pro pai, vai na minha vaga. Descendo, descendo. Toma na batida, na batida, na batida. Toma na batida, toma na batida. Essa aqui o Potter conhece como a palma da mão dele. Titirari, tirari, rarara. Madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Mas peraí, peraí, peraí, peraí. Tem mais uma aqui, ó. Ó, ó. Eu me apaixonei e você não percebeu. Mas eu quero um bagulho doido! Canhões! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver! Cheiro de pólvora, ferve meu sangue, ferve meu sangue! Marcelinho! Artilharia pesada nestes covardes! Então lá vai! Só quem tem amigo corno, corno, corno, corno, corno. Só quem tem um amigo corno aí. Corno, corno. Só quem tem um amigo corno aí. Corno, corno, corno. Essa música é pra ele, ó. Se você for até Recife. Só quem tem um amigo corno aponta pra ele aí. Se você for até Recife. Só quem tem um amigo corno, aponta pro teu amigo corno aí. Aponta pro teu amigo corno aí. Agora diz assim pra ele. Explode o bagulho. Bora endoidar tudo. Era espetacular. Mega Robson. Parceiro Fagner, Salão do Léo no telão, o salão de maior estouro no Guamá. Lá de Sander, Felipe Cobiçado, Robson. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. A nova era espetacular. Mais um rolê, geral bebendo, duas e meia, ninguém pra eu pegar. Já tô no grau, olha quem liga, na hora certa, e tá querendo pá. Tô chegando aí, tava no caminho, prepara. Então rebola e toma, relaxa e toma. Relaxa e toma, relaxa e toma, relaxa e toma, toma, toma, toma. Toma, toma! Relaxa, toma, relaxa, toma, relaxa, toma, toma, toma, toma. Sem muito gemido, vai! Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda. Vai doidando tudo! E aí, performático, como tá o papo aí, maninho? Hoje eu vou dar trabalho numa onda. E o quê? Perdeu. Sai da minha frente. Tá encobiçado? Sai da minha frente. Chegamos em Santa Bárbara. Onda diferente. Hoje eu vou. Hoje aqui no cantão. Onda diferente. Era pura perfeição, ainda de fato. E aí, Brenda? Um abraço pra você também. Você não sabe o que ela faz. Tu faz, faz. Faz o chupiquete, boca louca no ponto. E sabe por aqui, minha musa Renata. E aí, Renatinha? Um abraço pra você também. Um abraço do Performate Gol. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz o chupiquete, boca louca no ponto. Alô, alô. Chacoalha a bunda. Bota e faz o chubiquete. O meu parceiro Renan, o meu parceiro Gordinho, tá todo mundo com a gente hoje. E o cantão já ficando pequeno, bicho. A menina começa a jogar, danadinha. O Gordinho tá aí, tá o Gordinho? A menina não dá. Gordinho, fala bem grosso onde tu tá. Ao lado esquerdo. Toma, garoto. O Gordinho que é rei delas. E aí, Gordinho? Ele tá na área. Senta. Eita, menina pra rebolar. Ela tá jogando e não quer parar. Como não chamo. E meu parceiro Anderson Depósito, direto de Marituba com a gente. Fala, Anderson! Chama ela pra fuder. E aí, Janaína? Ela disse que vinho veio, né, Jana? Ao lado esquerdo, meu filho. Aqui. Ao lado esquerdo, ao lado esquerdo. Chama ela pra fuder. Bagulho doido. Bagulho doido. Chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. O meu parceiro Rodrigo, ele o menor. E aí, Rodrigo? Vai pra cima, garoto! Ritmo usado. Do lado. Bora tirar um barato aqui, Elis. Bora tirar um barato aqui, Jeffs. Bora. Diz aí, meu parceiro Calvin Cris. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, no tabuzão que te faz mexer, seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Cris, no tabuzão. Já porque nossos amigos gemidos, a do Buzi está, Buzi está track, tá com a gente. Um abraço pra vocês com carinho também. Eles vieram. A minha ouvinte também, Mônica, de Santa Bárbara. Ela que não perde o batidão do Robin, o da metrô. Fala, meu parceiro DJ Lailson! Um abraço do comissário. Do comissado do Pará. Já avisei pro Kevin Cris pra soltar couro de verdade. Que se for a minha ex, hoje tem baile da gaiola. Asta pepeca no chão. Asta tudo aí, vai! Se envolveu com os criaçados, e a sua catucadão. Se envolveu com os criaçados, e a sua catucadão. Se envolveu com os criaçados. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot e vem, vamos fugir. Menine, vem. Vem, rebola nota bom. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo. Ratinho? Eu tô de c... pra fugir. Morel, ei. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot e vem, vamos fugir. Vem, rebola nota bom. Que tu se excite e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo. Fui me botou de quatro, botando pra eu gosto quando tô sentando na piru. E você? E vem falando que eu sou foda. Ai! Que só eu te faço. Gosto quando tu senta forte. Senta forte, bebê. E vem sarrando na minha glock. E que hoje eu vou te furar. Eu vou te furar. Vai! Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. DJ Felipe Cobiçado. Agitando a galera. Para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele tinha, que ele tinha, que ele tinha.

te pagar. Tu vai se tirar cação. Só não se apaixona porque nós não ama não. Então joga essa xereca por maloca do plantão. Joga essa xereca no meu macete. Receba uma parte de mim. Soca dona, soca dona, dona, dona, dona, dona. Soca dona, soca dona, dona, dona. Joga, joga! Para a xereca no meu macete. Receba uma parte de mim. Soca dona, soca dona, dona, dona, dona, dona. Soca dona, soca dona, dona, dona, dona, dona. Soca dona, dona, dona, dona, dona. Soca dona, soca dona, dona, dona, dona, dona, dona. Soca dona, dona, dona, dona. W Beat que produziu mais uma do Brasil. Acesse-me agora no YouTube. Vídeo Augusto. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minha. Bota a tuba dessa aqui em cima, já já. É minha tcheca. Tamo, tamo, tamo, tamo. Maninho. Fala aí, Jefferson. Eu tô aqui ao lado do meu parceiro Anderson Depósito. Depois de muito tempo, mas na saudade, hoje veio no hobby. Ele veio conhecer o robô mais lindo do sexo. Maninho, detona aí, cobiçado! O robô mais lindo do século chegou. Até. MC Tonta Violeta Mente. Novamente, isso é Niago e Celdinho, o hit das favelas. Deu a louca na bichinha, misturou várias cervejas. Ficou toda possuída com o poder da safadeza. O grave com teu bumbum é a mistura perfeita. O beat com teu bumbum, a combinação perfeita. A piranha vai, rebolando vai. Na matéria com você, você joga. Toca você, você também, para o pai. A piranha vai, rebolando vai. Pra você, pra você, pra você, pra você. Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Só só no taga taga taga taga taga taga taga taga. Eu disse pode balançar. É cumprido. Amanhã tu vai estar só de surra no balneário, papai. Toma lá, eu. Por engano, dança. Dança. Dança que dança que dança. Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode. E aí, Janaína? Ao lado esquerdo é o Poto, pra galera bacana de Belém do Pará, hein? Tamo junto, hein? Pode balançar, pode balançar. Pode balançar, pode balançar. Fudeu! Tiro, tiro. Tiro de bumbum nesses fulano. Tiro de bumbum nesses fulano. Joga lá embaixo com bumbum balançando. Tiro de bumbum nesses fulano. Tiro de bumbum nesses fulano. Eita, mina do bumbum, dos fulano desejados. As mina tão aprendendo, querem andar tudo amado. A sequência desse tiroteio que elas vão mostrar. Prepara, aponta. Bora, no frente, bora. Preciso de mais grog. Pega logo uma aí pra aquecer logo. Bate com o bumbum balançando. Sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano. A vibe que todos esperavam está no ar. A vibe que todos esperavam está no ar. A apresentação tem ele, tem ele, tem ele. Cobiçado. Vamos, cobiçado! Solta o play, DJ. Balançando o coração. Que novinha linda que me enche de tesão. Toda gostosinha, muito excitante. Sabe ser fiel, sabe ser amante. Sabe ser fiel, sabe ser amante. Sabe ser fiel. Esse é o Lima da Janaína? Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda. Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Deixa, deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda. Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura. Quem tá casado fica em casa e os solteiros vem pro rock doido. Tá mais que é verão, é férias. Não tem hora pra acordar, não tem hora pra dormir e não tem dia certo pra curtir. Então vem de mora. Só sofre de amor quem não curte o baile do DJ Google. Baile funk à vontade, que se dane. Manda pra ela, DJ Guga, manda pra ela. Vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora. Tchau pra quem namora. No baile eu tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Tô de bise. Aê! De bis, prata, pega as mina da quebrada. De bis, prata, do time paulista, vai! Olha só, meu parceiro Potter comigo ao lado aqui juntamente com meu parceiro Renan Gordinho. Eles vestem Kick Bean, a menina que mais cresce em Belém, claro. Ao lado, o do Performático, meu comissário! Tamo junto, meu parceiro Potter! Ele, meu parceiro Renan, ele, Gordinho, tá todo mundo! Bora, Ratinho! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal, no grau. Alô, Fagner! No... Segura o TJ Esporte no telão aí! O meu fortíssimo embaceiro, Arthur Diniz de Coraci. Sempre fechado com o Obissado, TJ Esporte, fechado com certo, no telão do Robin Fagner. Quando as puta na garupa, chamou no grau, cuidado, tchuca pra não matar a bunda. É TJ Esporte, rock de bicheira com Arthur Diniz. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não matar a bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca pra não matar a bunda. Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas pedindo pra subir na garupa. Veio duas quengas brisadas. E aí, meu parceiro Alex? Você é meu brother Levi também. Olha o Rosivan, tá na área, garoto. Fala, Josias, o moleque doido de Santa Bárbara. Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante? É a do boladinho. Atura, ô puta. Aê, aê, aê. Barulho é fica de quatro, que chegou a sua hora. Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa. Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pena. Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara. Vai, Renata, vai se jogando na onda do lança. Morde a cara, garota na moda, vai. Senta na piroca toda. Comissado, fala, maninho. A Brenda quer um abraço teu, a Brenda. Manda um abraço pra ela aí. E aí, Brenda? Um abraço, garota, pra você. E um beijo aqui do comissado! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí! Se tiver alguém do Paysandu também pode botar a mãozinha pra cima aí! E quem bota fé que no próximo jogo nosso leão vai vencer na Casa Nova! Vai doidar tudo! Bota o copo

meu jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxo. Alô, DJ Felipe Cobiçado! E aí, papai? Estremece a Amazônia, meu garoto! Pega agora e dança coladinho, vai! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era na... Olha o peru! No falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, o cheiro de amor do ar, o cheiro de amor do ar. Caiu na madrugada, e quem que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar, não deve ver me procurar. Aí sai a roda, chama! Não era você, mas foi. Agora não tem depois, começou tudo. Logo que o sol se pôs, te apaixonei. Um beijo, você falou posso, eu deixo. Quando eu vi já era cedo. Olha o forrozinho, forrozinho. Desce aí, ó. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Quando não deixa, cai de baixo. E quando? Quando ela deixa, cai de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. O cobiçado do Pará. Você foi na minha vida a pior. O quê? Raparina. Você foi. Diz pra mim. Na minha vida. O que, o que? A pior. Sabe qual é o nome da rapariga? O nome dela é Jennifer. Eu me conto que ela não tinha. E não é minha namorada. Tu te livrou dessa, Potter? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Vem, cobiçado! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro, não tenho dinheiro. Rapaz, sou filho do mato. Mas se meu pai fosse vaqueiro, ela escorou no meu peito e disse. Tava preocupado agora, eu tava. É doutor, advogado, engenheiro. Foi muito inchada na mão, meu. Eu quero que... capinando no mato. Você só quer. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse. Bora, Jojo! Tudo por tua conta hoje, John! Eu não quero dinheiro, eu só quero é você. O homem! Só quero é você, eu só quero. Dessa marca de maior prestígio aqui na região. Bora, Jojo! Meu orgulho caiu quando subiu. Cobiçado! Fala, maninho! É com muito prazer que eu recebo uma grande amiga minha que é seguidora fiel do Hobbit de muito tempo, viu, maninho? A Patinha! Patinha? É, ela tá na área juntamente com a sua grande sobrinha, Alene. Tá todo mundo com a gente hoje aqui, viu, maninho? Ela e seu grande amor, é claro. Patinha do Hobbit na época! Patinha! Seja bem-vinda ao espetacular! Diz aí, Patinha! Robson! Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira desse risca-faca. Robson! Zé Ramon, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, a falta de você, bebida não ameniza. Oh, tô tentando apagar fogo com gasolina. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais eu. o quê? Porque isso tá... Felipe Cobiçado. Olha o molequinho Rodrigues. O Rodriguinho aqui com a gente de Benevides. Alô, Rodriguinho. Porque isso tá... Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece e some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim. Olha a Lili! A Lili da Bula, alô Lili! Um abraço pra você também, bora José! Falando mal de você e eu, que você nunca soube. Pode ter. Eu aposto, se ela bater o dedo eu vou. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real. Eu adoro, vai! É do embaixador para o comandante. Comandante, embaixador, muito prazer. Xandabinho! Quem gosta é Renato. Mas só do curral. Puxa do carro. Estourado. Vale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece e some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Falando mal de você e eu, que você nunca soube. Rato, pelo pega mais uma lá. Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Tô falando mal de você e eu. Tá pedindo chão hoje, né? Não é, é cortesia. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal, mal, mal, mal, que não tem você. Que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo. Só mais uma lá. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Pague e investiu 100 mil, eu também vou. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real. Mas eu. Sempre quando a pessoa não vale nada, de quem te gosta mais.